E eu quero convidar então você a abrir no livro de Amós, o capítulo 3. Amós, capítulo 3. Amós, no capítulo 3. E leremos então alguns versículos, a partir do versículo 6. Eu estou deixando um tempo maior, porque falou em profeta Venóris, o pessoal já começa a virar mais a folha para um lado e mais para o outro. Né? Daqui a pouco a gente tem que aproveitar, né, Giovana, o período pré-EBF, para chamar o pessoal para cantar aquela musiquinha que tem o nome de todos os livros do Velho e do Novo Testamento. Amós, capítulo 3, o versículo 6 em diante, diz assim: tocar-se-á a trombeta na cidade e o povo não estremecerá. Sucederá algum mal na cidade sem que o Senhor tenha feito? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Amém? Vamos orar. Senhor, nós apresentamos, Deus, o nosso coração a Ti mais uma vez. E, Pai, diante da Tua palavra, Senhor, profecia viva sobre nós, queremos clamar, Deus, fala-nos e nos guia, Pai, a uma visão profética, Pai. Queremos anunciar, Deus, queremos ser anunciadores das Tuas profecias, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, venha sobre as nossas vidas com a Tua graça e o Teu poder, e que nessa manhã venhamos a tomar sobre nós, ó Pai, esse clamor e esse desejo, ó Pai, de anunciar, Deus, de Ti mais e mais. Em nome de Jesus. Amém. É comum a gente considerar e pensar sobre a questão do profeta e muitas vezes simplesmente colocar o profeta como aquele que vê o futuro. E isso é uma das relações, até já falei em outras situações, é uma das relações proféticas. Porque, afinal de contas, a palavra do Senhor aponta para as coisas que se concluem no tempo e no espaço. Então, falar, por exemplo, de Apocalipse, falar de Daniel, falar dos livros bíblicos, de Jesus, por exemplo, no capítulo 24 de Mateus, é basicamente falar de coisas que se estabelecem e que vão acontecer. E que cada vez mais nós olhamos ao nosso redor, cada vez mais nós observamos o que nos cerca e podemos dizer, olha, realmente essas coisas vão se cumprir. Mas é muito comum, e no linguajar popular, principalmente, erroneamente falando, se identifica o profeta como aquele que está apresentando simplesmente algo, uma revelação futura. Mas o profeta, em toda a Bíblia, é também aquele que chama atenção para o que está acontecendo agora. Chama atenção para a necessidade de conserto imediato, chama atenção para uma necessidade de restauração de caminhos. A igreja, durante um tempo da sua história, abriu mão, irmãos, abriu mão da sua relação profética. Isso é um problema, porque nós, em algum tempo, em algum momento, por conta de uma confusão, talvez de interpretação, talvez porque olhamos essa relação profética como aquele que vê e anuncia o futuro, isso foi, talvez, por essas razões ou por tantas outras, construído de uma forma que a igreja abriu mão da sua função profética no mundo. Mas esse texto de Amós nos chama para uma outra relação, porque o texto, quando ele anuncia que coisas acontecem ao redor do nosso cotidiano e que precisam ser anunciadas. O texto fala que na cidade uma trombeta toca, um sonido se faz ouvir na cidade. Lembrando, e os irmãos que estão aqui são conhecedores da história bíblica e facilmente relacionam isso, a gente sabe que aquelas cidades antigas, todas muradas, fechadas, com muralhas, muitas delas, na verdade, não todas, mas as principais, elas tinham vigias, e esses vigias com trombetas, com chofá, anunciavam se um inimigo vinha chegando. Então, o tocar de trombeta nessa situação era um tocar de chamada, uma preparação para o combate. E o profeta Amós chama essa palavra, esse relacionamento de que era quando o inimigo se levantava, quando um ataque se levantava, a trombeta tocava, e as pessoas que estavam na cidade, como diz o versículo 6, eles estremeciam. Esse é um princípio profético dos nossos tempos. Se o inimigo se levanta contra a família, se levanta contra a igreja, se levanta contra cada um de nós, nós precisamos tocar a trombeta, anunciar. O tocar a trombeta aqui é abrir realmente a nossa boca para anunciar. O profeta fala que essa é uma dimensão, porque se nós ouvimos a trombeta, nós estamos alertas. Ah, está faltando tocador de trombeta, irmão. Está faltando tocador de trombeta. E às vezes, quando alguém se coloca a tocar e gerar o som necessário para o alerta, alguns até acham um som exagerado, alguns acham uma palavra pesada, mas, irmãos, é interessante que a palavra profética, ela nunca é simples, porque por mais que ela seja até doce na boca, quando ela bate, ela dá um peso dentro, um peso, ela gera um peso, que pode ser até amargo. Tocar a trombeta, anunciar. A Igreja de Cristo precisa anunciar com mais clareza que o tempo está findando. A Igreja de Cristo precisa anunciar com mais clareza qual é o propósito de Deus para esse tempo, para o nosso tempo. Se algum mal suceder à cidade, é necessário, na verdade, entender que a gente precisa anunciar. O texto, a gente quando lê o final do versículo 6, até alguns se espantam quando fala assim, sucederá algum mal na cidade sem que o Senhor tenha feito? E aí alguns falam, mas o Senhor faz mal, o Senhor age assim, o que é que significa essa expressão? Mas essa expressão, ela se completa quando a gente vê no versículo 7, dizendo assim, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Aquilo que Deus faz, aquilo que Deus age, inclusive o julgamento dele, a mão de julgamento e aquilo que ele vai implementar da justiça dele, claramente reconhecida sobre a humanidade, sobre o homem, ele anuncia aos seus filhos, aos seus servos. Nós precisamos ser esses que reconhecem. Porque o que o texto diz, no versículo 6, é que se a cidade não for avisada, se aqueles moradores não forem avisados, por quem? Pelos servos, os profetas de Deus, o mal vem. O mal se derrama. Porque se não avisados, seguem pelo caminho da destruição. A ação do profeta nesse aspecto é anunciar, e anunciar sem se calar, porque de forma nenhuma nós podemos nos calar se o Senhor Deus fala. O leão rugindo o leão, versículo 8, rugindo o leão, quem não temerá? A gente não tem muito leão rugindo por aí não, né? Mas eu me lembro daquelas vezes que a gente vai, há algum tempo eu não vou, mas quando ia muito no zoológico, eu me lembro de uma determinada situação em que estava todo mundo assim, daqui a pouco um leão enjaulado, daquele leão que fica dentro da jaula, aquele leão que já está coitado, se soltar ele no lugar onde o leão vive de verdade, ele vai virar chiclete na boca da comida de leão, né, Alberto? Vai ser devorado. Ele não tem a mínima chance de sobreviver de verdade aonde ele deveria sobreviver. Aquele leão enjaulado, velho, cansado, dolorido, rugiu uma vez, irmão. Só via gente olhando para um lado para o outro, desesperado, porque é um negócio de estremecer. E a gente que não vê leão solto, né? E ouvindo o rugido de leão preso, já assusta. Imagina você encarar o rugido de um leão ao vivo, solto, feroz, faminto. Quem não temerá? Agora, falando o Senhor, quem não profetizará? É interessante que às vezes a gente se assusta com coisas simples, mas não teme quando o Senhor fala, ou seja, não profetiza verdadeiramente aquilo que o Senhor tem falado. Se o rugido do leão mete medo, quanto mais a gente deveria ter atenção naquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração nesse tempo. A igreja abriu mão da função profética de anunciar claramente, enfaticamente. Abriu mão, mas não deve ser assim. Não deve ser assim. A igreja continua com a voz profética agindo até hoje. Não parou, irmãos. Não encerrou. Nós continuamos recebendo do Senhor a instrução. Nós olhamos e, como Jesus fala, nós olhamos para um lado, olhamos para o outro e conseguimos identificar as coisas que nos cercam. Quanto mais olhando para a palavra, quanto mais se olharmos para a palavra, também assim nós perceberemos espiritualmente aquilo que nos cerca, aquilo que nos é colocado. Somos chamados para profetas, não simplesmente como aquele que vai revelar, mas aquele que vai anunciar que a cidade pode ser destruída. Aquele que vai clamar de uma forma que vai ser atendida a voz de clamor para um conserto. Porque se a cidade fosse atacada, todo mundo tinha que tomar alguma função. Aquele que guardava o muro tinha que guardar o muro. Quem tinha que fechar a porta, tinha que fechar a porta. Quem tinha que recolher os rebanhos que estavam no pasto, tinha que correr a recolher os rebanhos no pasto. Aqueles que coletavam água, tinham que coletar com mais velocidade para se aguardar, para se preparar e aguardar o provável inimigo que chegava. Mas se a trombeta não tocasse, nenhum desses se preparava. Nenhum desses estava em prontidão. Hoje o mundo não está em prontidão. Hoje muitas vezes a igreja não está em prontidão. E a gente começa a ver vozes que anunciam de forma, às vezes até falsa, às vezes de forma enganosa, aquilo que é a vontade de Deus. E como alguns falsos profetas que se colocaram no tempo também do Velho Testamento, hoje nós temos vozes que distorcem a palavra do Senhor e anunciam não a voz profética, mas anunciam aquilo que se quer ouvir. Assim como o rei, na situação em que Jeremias entra na presença do rei com uma canga, né, com uma estrutura, com uma de carregar, de carro de boi nas costas, e chega diante do rei e fala: olha, rei, é assim que a gente vai ficar, os caldeus vão nos dominar, se entregue, traz uma palavra profética dos céus. E aí o rei ficou abalado, e um falso profeta ali no meio, aquele que gosta de agradar, aquele que gosta de falar uma palavra só de agrado, ele pega lá um instrumento de ferro e quebra aquilo que estava nas costas de Jeremias, e aí fala: assim eu falo pelo Senhor, assim como foi quebrado esse jugo, também será quebrado o jugo dos caldeus. E aí o rei ficou todo animado: opa, agora veio um negócio bom para o meu lado, agora veio um negócio bom. O outro profeta, estava lá o rei de Israel, e estava o rei de Judá indo à guerra. E aí o rei de Judá falou, não tem um profeta aqui para a gente ouvir, não? E o rei de Israel falou, olha, tem um, mas toda vez que ele fala contra mim, eu não gosto de ouvir ele, não. É melhor a gente não chamar, porque ele fala contra mim. E ele chamou então o profeta, e quando o profeta falou, ele falou, eu não disse que ele só fala contra mim. É interessante que o rei naquela hora, ele estava querendo ouvir uma coisa boa, então ele queria chamar um profeta que falasse algo bom, ele não queria ouvir de Deus. E aí na situação lá de Jeremias, aquele falso profeta que quebrou o jugo que estava de madeira no pescoço de Jeremias, representando como uma representação profética do que aconteceria. Agradou o rei, mas não agradou o Senhor. Jeremias falou, você quebrou um jugo de madeira para colocar um de ferro no lugar. Hoje a gente vive um tempo em que se anuncia uma palavra de Deus que agrada, aquela que agrada o ouvinte. Tem igreja que anuncia que beber pode, né? Pode beber socialmente, não tem problema não, essa junta gente, irmão, essa junta. Tem igreja que anuncia que não tem problema não, você pode, né, você pode manter a sua vida do jeito que você tiver, basta você fazer o desafio das sete noites da oferta ou coisa do gênero, porque no final você, no final do ano você tem um carro importado. Tem igreja que anuncia tanta coisa, irmãos, mas esquece de ser voz profética. E ser voz profética é às vezes não ser agradável. Ser voz profética muitas vezes é nem sempre falar aquilo que o ouvinte quer ouvir. E falar aquilo que o ouvinte não quer ouvir, nem sempre produz alegria naquele que está ouvindo. Se o rei que ouvisse o profeta falar aquela palavra bonita, olha rei, vai à guerra que você vai vencer tudo, você vai conquistar, ele ficaria alegre, falou, oh, esse profeta se redimiu, mas ele ouviu, olha, você vai morrer. Eu não disse que ele fala mal de mim, eu não disse que ele aponta para mim. A igreja, como voz profética, precisa apontar, irmãos, aonde estão os problemas desse tempo. Nós não apontamos para pessoas. Nós não apontamos para fulano, outro fulano. Nós apontamos para problemas e situações nesse tempo. Nós apontamos e anunciamos aquilo que precisa ser corrigido. Porque quem tem que ficar protegido na cidade, guardado, estabelecido, é porque tem ouvido a voz profética. Porque a cidade protegida e guardada pelo Senhor, ela tem lugar de proteção, tem lugar de amparo. Mas se a trombeta não toca, se a voz profética não é anunciada, se a situação não é esclarecida, o inimigo entra pelos portões desguarnecidos. Entra, e aí a destruição vem. Porque hoje em dia, irmãos, foi um tempo, querido, que a gente estava muito preocupado com brechas. Irmão, eu vou te dizer, eu estou preocupado com portões abertos. Porque foi o tempo que Satanás procurava só brechas. Hoje ele reconhece que existem portões abertos para serem entrados, e muitas vezes ainda entra com uma, vamos dizer assim, com um desfile de vitória. Um desfile de vitória. Foi um tempo em que a gente estava guardado, protegido, e se preocupava com pequenas coisas. Hoje, irmãos, grandes portões estão abertos. Precisamos orar e ser essa voz profética, a se colocar anunciando o rugido do leão de Judá, o rugido do nosso Senhor, que veio para reinar. Jesus, e eu falei no início, Jesus foi o maior profeta, porque ele, em todo o seu ministério, ele apontou e anunciou todas as situações que fugiam da vontade de Deus. Ele não poupou fala, ele não poupou posição, clareza em combater aquilo que estava incorreto, errado, e ao mesmo tempo, pronunciando e anunciando a vontade de Deus, falada, vivida. Nós precisamos ser voz profética. Vamos orar. Senhor, nós, nessa manhã, Pai, nos colocamos, Deus, no nosso lugar, Deus. Pai, porque como menores, como pequenos, ó Pai, como insignificantes, Deus, nós queremos buscar em Ti, Deus, Pai, a unção e a graça profética, Pai, sobre as nossas vidas. Senhor, queremos, Deus, nesse tempo, ser, Deus, a Tua voz, a anunciar, a proclamar, Deus. Senhor, como voz de trombeta, como voz que anuncia que a destruição pode acontecer, Pai, porque nós temos participado contigo, Senhor, nós temos ouvido de Ti, Pai, mas queremos não só ouvir, mas anunciar, Pai. Deus, nos faz aprender, Deus, a Tua vontade, nos faz, Senhor, exercitar, Senhor, o Teu querer, Senhor, em nome de Jesus. Pai, e se a voz profética, a voz do anunciar a Tua verdade, ó Pai, se afastou por algum motivo, Senhor, das nossas vidas. Pai, eu quero clamar, Deus, nos habilita, Pai, mais uma vez. Nos capacita, Pai, mais uma vez, a ser, Deus, o anunciador, Senhor. A ser, Pai, o proclamador, ó Pai. Senhor, a ser o profeta nesse tempo, Deus. Pai, nós queremos buscar em Ti, Senhor. Senhor, queremos buscar nas Tuas fontes. Então, Senhor, nos desperta em fome e sede pela Tua palavra. Senhor, nos desperta, ó Pai, com o desejo de buscar em Ti, Deus, em intimidade, em oração, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nos enche, Senhor. Pai, enche o nosso coração, ó Pai, enche, Senhor, o nosso ser, ó Pai, com as Tuas vontades, com a Tua palavra, Senhor, com o Teu querer, com a Tua vida, Senhor. Pai, porque queremos anunciar, Deus. Ah, Senhor, e por isso precisamos, Deus, estar cheios, cheios de Ti, Deus. Senhor, em nome de Jesus, aqui, Senhor, reunidos como igreja, como parte, ó Pai, da Tua igreja na terra, nós declaramos, Senhor, que a Igreja Batista de Praça Cruzeiro quer ser uma voz profética, ó Pai, nesse tempo. Senhor, nas nossas casas, Senhor, aonde estivermos, no estudo, no trabalho, no nosso bairro, na nossa cidade, Senhor, não queremos ser uma igreja que se molda para agradar o ouvinte, ó Pai. Nós queremos ser uma igreja que anuncia, Pai, os Teus princípios, Senhor. Queremos ser uma igreja, ó Pai, que proclama, Senhor, a Tua vontade, Deus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, queremos viver em fidelidade à Tua palavra e à proclamação, Senhor, do Teu Espírito. Deus, enche-nos, Senhor, enche-nos da Tua presença. Ah, Senhor, até transbordar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, por isso nos dá, Deus, nos dá, ah, Senhor, a experiência, Senhor, em Ti. Senhor, a experiência e a intimidade, Senhor, necessária para a proclamação, Deus, da Tua palavra. Em nome de Jesus, experimentando, Senhor, em Ti, Senhor, o Teu reino e a Tua vontade. Senhor, assim nós oramos, clamamos, Deus, e em Ti buscamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.